desejado entre as nações, entronizado em meu coração, Jesus, Jesus. Adorado nos céus, desejado entre as nações, entronizado em meu coração, Jesus, Jesus.